Tem alguém do céu dentro de você? Se tem, manifesta aí. Levanta a mãozinha assim, então, assim, ó. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Levanta a mão lá em cima. Olha os metais. Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. E vontade de quê? Vontade de virar um anjo e desaparecer. Outra vez, vá! E saudade. Esse. Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. De vontade de quê? Vontade de virar um anjo. Oh! Eu quero é ser transformado, ser arrebatado pra no céu morar. Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar. Eu quero é ser transformado, ser arrebatado pra no céu morar. Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar. Eu quero ir pra o céu. Eu quero ir pra o céu. Quem quer ir pra o céu, levanta a mãozinha e canta, vai! Saudade. Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. É vontade! Vontade de virar um anjo e desaparecer. Quero ver a mãozinha se vai. Cadê o grito do povo que vai morar no céu? Eu chego a chorar de saudade quando estou lembrando lá do céu de luz. Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus. Eu chego a chorar de saudade quando estou lembrando lá do céu de luz. Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus. Eu quero ir pra o céu. O quê? Eu... Então levanta a mão e canta, vó! Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. E vontade. Vontade de virar um anjo e desaparecer. Vai! E vocês, vai! Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. Vou viver. Vontade de virar um anjo e desaparecer. Subindo, Tom. Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver. Vontade de virar um anjo e desaparecer. Meu Deus do céu!